A cultura sertaneja vai contagiar o seu coração. É isso aí, amigo! É aqui comigo que eu quero... Vivendo a vida com emoção. A partir de agora, Coração Sertanejo. Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento, gritei bem alto, viva a vida. Legal, nós estamos chegando pra ficar com você com o Coração Sertanejo. Ei, paixão! Começando daquele jeito, hein, Zé Luquinha? Hoje eu tô derramado, mas toca, toca aquela. Se você sabe que eu gosto, Zé Luquinha, um abraço pra você. Coração Sertanejo. O relógio desperta, me dizendo a hora de ir trabalhar. Me ponho de pé, tomo meu café, sem te incomodar. Te beijo com ardor e digo amor, volte a sonhar. Seu corpo bonito no leito de espinho me convida a ficar. Seu corpo bonito no leito de espinho me convida a ficar. Mas infelizmente tenho compromisso e não posso faltar. Contra minha vontade, viro as costas e vou trabalhar. Assim mais um dia na minha rotina vai começar. Mas espere, querida, que à noite eu volto pra gente se amar. Chego ao trabalho, mas meu pensamento ainda está com ela. E agora acorda e também se prepara para o dia ser. Depois de um banho se perfuma toda e começa a lembrar da noite passada, das horas de amor que a gente viveu. Da noite passada, das horas de amor que a gente viveu. Mas infelizmente tenho compromisso e não posso faltar. Contra minha vontade, viro as costas e vou trabalhar. Assim mais um dia na minha rotina vai começar. Mas espere, querida, que à noite eu volto pra gente se amar. Coração Sertanejo em primeiro lugar na audiência. Mãe, por favor, não vá chorar, que

E depois de ouvir esse modão gostoso aí que o Zé Luquinha colocou hoje, ele tá derramado também. Ê, Zé Luquinha, vou falar pra você, né? Vai lá hoje, viu, Zé? Você sabe onde nós vamos hoje, hein? Ai, ai, ai. Daqui a pouquinho eu volto com mais músicas, não sai daí. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. A vida é a nossa maior viagem. Não use drogas. Você sabia? 200 mil pessoas morrem por ano por consumir drogas ilícitas. Acesse www.antidrogas.com.br, site de conscientização sobre o uso de drogas. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. É, este é o Coração Sertanejo para você que tá acompanhando a gente aí, aonde quer que você esteja nesse Brasil de meu Deus. Ô, saudade, hein? Aquela música gostosa você acompanha no Coração Sertanejo. É para tocar o seu departamento sentimental, para falar de amor. Ei, paixão, seu amor é tudo para mim, hein? Ei, ai, ai, Zé Luquinha, toca aquela romântica. Essa é para acabar mesmo, essa é para derramar, Zé Luquinha. Vamos lá, Zé Luquinha. Acabou! Coração Sertanejo. Tem mais jeito pra esconder que estou apaixonado. Não tenho mais como prender meu sentimento alado. Preciso dar um jeito pra te ver. Eu sei, é tão difícil acontecer. Nossos momentos, momentos de loucura e prazer. Mas quando a gente ver a luz do amor resplandecer em nosso olhar, juntos iremos brindar o infinito da nossa paixão. Este universo do amor não é difícil imaginar. Basta a gente se encontrar, cavalgando livre, livre sem ter dimensão. Jeito pra te ver, eu sei, é tão difícil acontecer. Nossos momentos, momentos de loucura e prazer. Mas quando a gente vê a luz do amor resplandecer em nosso olhar, juntos iremos brindar o infinito da nossa paixão. Este universo do amor não é difícil imaginar. Basta a gente se encontrar, cavalgando livre, livre sem ter dimensão. Você está ouvindo Coração Sertanejo. Mãe, mulher que

No campo ou na cidade, aqui o coração é sertanejo de verdade. Me atiro calado no sofá da sala. Ela ajoelha com a face vermelha, suando me fala. Parece acanhada, mas minha chegada lhe trouxe calor. Com os lábios mordendo, pra mim está nascendo outra noite de amor. Ela me aceita assim como sou e dá tanto amor em seus braços, amigo. Força invisível por mim tão sonhada, é a mulher. Chego contente, ela para na frente pra matar a saudade. Não me faz perguntas e logo se junta na felicidade. Qual fosse criança, depressa se lança com tanto ardor. Vibrando, está começando outra noite de amor. Ela me aceita assim como sou e dá tanto amor em seus braços, amigo. Força invisível por mim tão sonhada, é a mulher amada que dorme comigo. Zé Brito está apresentando o programa Coração Sertanejo. Programa Coração Sertanejo. Ai, ai, ai, agora nós estamos, né? Tão importante, né, Zé Luquinha? Todo o território nacional, nós estamos aí levando aquela música sertaneja, onde quer que você esteja, em todo o território nacional, para todo o Brasil. Zé Brito e Zé Luquinha, eu tenho certeza, Coração Sertanejo, ah, é muito mais com você. Coração Sertanejo. Olha o que a gente está fazendo. Você só me acusa e eu te ofendo. Olha, eu quis te dar felicidade. Está na hora da verdade de sentar pra conversar. Olha, tudo isso é só pirraça. Você diz por onde passa que eu não soube te amar. Você só me condena e faz acusações, inventa mil razões pra me culpar. Pare de falar e pense em mim. Sabe que entre nós não foi assim.

esta noite. Voltarei para quem amo. Sei também que não é hora, nem é fácil, mas perdão te pedirei. Nós sabemos que no instante nosso amor se acabou. E compreendas que o mais importante é o verdadeiro amor. Você deve compreender-me. Se eu quis sonhar, foi você que teve a ideia de querer. Isso eu quero esquecer. Você está ouvindo Coração Sertanejo. Segundo diz o livro que foi escrito no passado, se a gente ler vai entender que já está chegando o fim. São grandes as coincidências no dia a dia e a gente não vê. Venha comigo, seja meu amigo e venha ler. Hoje está tão diferente, gente enganando gente pra poder viver. Vejam, os temores de terra são sinais que antecedem o grande final. Vejam, os tremores de terra são sinais que antecedem o grande final. São grandes as coincidências no dia a dia e a gente não vê. Venha comigo, seja meu amigo e venha ler. Hoje está tão diferente,

casa, olhei o relógio, 4:16. Eu estava aborrecido por não ter dormido e então eu chorei. Sem ela tudo me faltava, então eu me censurava e a mim perguntava onde foi que eu errei. Eu chorei de novo quando abri a minha gaveta e encontrei minhas camisetas tão amarrotadas, todas reviradas, nenhuma dobrada como um homem quer. Nesse momento pensei comigo, será que é castigo? Se ela voltasse tudo mudaria e valor eu daria nas mãos da mulher. E encontrei minhas camisetas tão amarrotadas, todas reviradas, nenhuma dobrada como um homem quer. Nesse momento pensei comigo, será que é castigo? Se ela voltasse tudo mudaria e valor eu daria nas mãos da mulher. No campo ou na cidade, aqui o coração é sertanejo de verdade. Estou aqui, trago a oração, canto uma canção no seu leito pra você dormir. Você vai viver, preciso de ti. És a minha força, minha esperança, meu amor eterno. Por favor, não chore, tudo vai dar certo. Deus está por perto, vejo uma luz sobre sua cabeça. É a mão divina, todos de branco, é o teu protetor. Divino Espírito Santo, quando de andorinhas com asas azuis pousa em sua janela e canta, canta e canta como uma orquestra, é a mão divina. Santo,

I made you feel second best. Tente ao menos perdoar. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. Vim aqui pra te dizer. Coração Sertanejo. Você fez o que fez, mas nada me fez. Porque tudo eu sabia. Me amou sem prazer, aprendi a conviver com sua fantasia. Mas eu era feliz, porque sempre que quis. O amor não vê defeito. Igual pra igual, dizer que é normal é o nosso direito. Olha, não me tire o prazer de sonhar e viver pensando em você. Sou feliz desse jeito. Levo mágoa no peito, mas não vou te esquecer. Eu era feliz, porque sempre te quis. O amor não vê defeito. Igual pra igual, dizer que é normal é o nosso direito. Olha, não me tire o prazer e viver pensando em você. Olha, sou feliz desse jeito. Levo mágoa no peito, mas não vou te esquecer. Vivendo a vida com emoção. Coração Sertanejo. Cabocla, como é triste meu viver, sem esquecer um só momento teu amor. Me deixaste no sertão abandonado, este caboclo magoado, padecendo grande dor. Sua casinha lá no alto da montanha, agora é tão estranha, tem mesmo a cor da saudade. que crueldade da cabocla, minha amada. Esqueceu sua morada e a minha felicidade. Que crueldade da cabocla, minha amada. Esqueceu sua morada e a minha felicidade. Um santo pra minha felicidade. Eu quero por caridade o amor dessa mulher. Quem tanto quer, quem te ama e quem te adora, tão triste chora neste rancho de sapé. Me desprezaste por um outro da cidade. A maior infelicidade é despreza quem quer ter. A sorte foge, o dinheiro se escasseia, torna a vir morar na aldeia, fica igual a eu também. A sorte foge, o dinheiro se escasseia, torna a vir morar na aldeia, fica igual a eu também. Coração Sertanejo. Ei, saudade. Zé Luquinha, você dá risada, né, Zé Luquinha? Fazer o quê, né? É assim mesmo, rapaz. Um homem apaixonado é pra acabar mesmo, viu? Eu não vou nem falar muito aqui não, porque hoje eu tô derramado hoje. Hoje eu tô dodói, eu tô chatinho hoje, é. Hoje eu tô apaixonado. Não, a mulher não foi embora não, é que eu sou um homem apaixonado e por isso que quando eu começo a ouvir essas músicas assim, meu coração fica... Ei, paixão, ei, mulher, te amar é fácil, dura ter você, trem. Passa lá e deita, paixão. Nós nos amamos e tudo é mais bonito, mais alegre quando nós nos encontramos. E existe tanta coisa em comum entre nós dois que me fascina. Eu acho que nasci para ser seu e você para ser minha. Olhando em seu olhar, os nossos olhos dizem tudo o que sentimos. Nas coisas que falamos e nos beijos que trocamos, descobrimos. E a felicidade só depende de nós dois vivendo juntos. Por isso a impressão que em uma outra ocasião nós nos amamos. Amamos com sinceridade. Nosso amor não tem tempo ou idade. Ele é puro demais, é profundo. Outra vida nos encontraremos e outra vez.